A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia para todos vocês, um shalom da parte de Deus. Quando você despertar nesta manhã, você já terá um maná que vem do céu, um alimento celestial para sua edificação. Deixo um abraço a todos os irmãos, irmãs do Brasil e também para as nações, as 15 nações que estamos sendo ouvidos. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos continuar com uma devocional para o treinamento de obreiros, oficiais de escala, diáconos, presbíteros, pastores e todos aqueles que se interessarem, e vamos trabalhar com o tema da cura divina. Partamos então para o texto bíblico e para a nossa edificação. Em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, nós encontramos o seguinte texto: Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Lembramos também que Jesus tinha unção e um ministério dado por Deus. Nos dias de hoje, podemos ainda sentar no divã de Jesus. Ele quer nos curar e quer nos restaurar. Esse divã pode ser em sua casa, no altar do Senhor, num monte ou outro lugar qualquer. O importante é a disposição do seu coração e a entrega total nas mãos do Senhor, como nos apontou o pastor Odilon Chaves no seu livro A Cura Interior. Vamos ver agora as doenças segundo os ensinos das Escrituras. Se estamos em Deus, podemos ser curados. Ele tem um plano de cura para nós. A maldição começou no Éden, quando o homem foi expulso do jardim, que é a perfeita vontade de Deus. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. O pecado e as doenças vieram sobre a raça humana por causa da desconfiança do caráter de Deus e a desobediência à sua palavra. No Calvário, Cristo nos resgatou da maldição, como nos mostra Romanos 5, verso 12 e seguintes. E a nova aliança com Deus é o início de uma nova vida. O ato de Jesus Cristo é poderoso para acabar com a morte, que acaba com o pecado, que acaba com as doenças, inclusive as físicas, mas também as emocionais, as espirituais e todas as enfermidades. O poder da cruz do Calvário também alcança todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Devemos ter fé para ministrar a cura e submissão, para esperar e acatar a decisão de Deus. Vamos ver algumas fontes de cura. Existe a cura natural. O corpo tem em si mesmo um ministério de cura. Deus nos criou dessa maneira. Às vezes, o que precisamos é de bom ânimo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Isso significa, irmãos, que existe algumas doenças em que o próprio corpo, com bom ânimo, com fé no Senhor, pode providenciar a sua própria cura, porque Deus nos fez assim. Existe também a cura medicinal, muito importante. Aqui Jesus reconhece o exercício da medicina, que não deve ser desprezada de modo algum. Através da história, a ação dos médicos tem sido essencial no atendimento às necessidades físicas das pessoas. Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9, 12. Então, Jesus aponta para o fato de que os doentes precisam de médico. E ele é o médico dos médicos. Então, aqui nós temos um exemplo da cura através da medicina. E temos a cura divina. O que é a cura divina? Deus pode curar todas as nossas enfermidades. Ele já curou na cruz do Calvário quando declarou: está consumado. De acordo com seu propósito, ele tem poder para prevalecer sobre a ordem natural, sobre a natureza e produzir a cura em nossas vidas. Qual é a fonte da cura divina? Você me pergunta. E a resposta, a Bíblia aponta: a expiação. Chegada tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 18, versos 16 e 17, Isaías 56. A cura na expiação quer dizer que Jesus Cristo não só carregou os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24, Gálatas 3, 13. Pelas suas feridas nós somos sarados. Queridos irmãos, há poder na cruz do Calvário, nas chagas de Cristo, no seu santo nome, para curar as nossas enfermidades. Expiação é o sangue de Jesus vertido na cruz para nos curar. A fé é o ingrediente necessário para transcender a realidade natural. Nós estamos estudando sobre fé no curso para obreiros, então eu repito: a fé é o ingrediente necessário para transcender, para ir além da realidade natural e entrar numa dimensão sobrenatural, além do natural. Devemos orar com certeza e discernimento, lembrando que Deus não é escravo de ninguém. Ele não tem que fazer coisa nenhuma, tampouco tem que curar, porque está na sua palavra. Hoje em dia nós vemos muita gente declarando isso: Jesus tem que fazer, Jesus tem que curar. Querido, Jesus não tem que nada, porque ele é o rei, Ele é o soberano e ele decide, em sua soberania, o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, com quem vai fazer. Deus pode, e Deus tem poder, e deseja a cura, mas ele é Senhor e tem propósitos. É preciso ter o cuidado de não escandalizar as pessoas, prometendo uma cura que poderá não vir se essa não for a vontade do Senhor. Jesus é o exemplo de não ter sido insubmisso e de não ter ordenado nada a Deus. Por vezes, Deus abençoa e resgata uma vida através de uma enfermidade. A enfermidade é um meio que Deus permite na vida de alguém, para que essa pessoa possa se aproximar de todo o coração diante dele. Ele se aproxima das pessoas, ele pode se aproximar das pessoas por intermédio de uma enfermidade que ele permite, porque ele conhece o coração de cada um. O poder da cura vem pela expiação. Você tem que lembrar lá do Antigo Testamento, quando os judeus faziam expiação pelo pecado, purificação pelo pecado. Eles sacrificavam um animal e esse animal substituía aquele pecador, aquela pessoa que trazia o animal, e dessa forma, com o sangue vertido de um animal inocente, a pessoa era purificada do seu pecado. Da mesma forma com Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quem foi pendurado no madeiro? Quem foi pendurado na cruz? Jesus. Gálatas 3, versículo 13. Jesus se fez maldito para nos fazer benditos. Aleluia, glória a Deus. Jesus assumiu a nossa maldição para nos fazer abençoados e nos resgatou da maldição da lei, que aponta para o fato, para a realidade de que o salário do pecado é a morte. Alguns símbolos de cura no Antigo Testamento. O Cordeiro Pascal, como eu disse no Antigo Testamento, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo, segundo Crônicas, capítulo 30, verso 20. Deus ouviu a intercessão e salvou a alma do povo. Aqui é nefesh, em hebraico, é a cura do ser. Algumas pessoas traduzem como alma, está equivocado. Nefesh não diz respeito à alma ou algum elemento do corpo, diz respeito ao ser, ao novo ser que nasce em Cristo Jesus. Então, Jesus e Deus e o Espírito Santo ouviram a nossa súplica e Deus nos salvou como povo dele, como parte do povo dele. Ele nos salvou e nos curou na totalidade do nosso ser. Ao povo fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Esse é o caminho para onde estamos caminhando, para onde estamos trilhando, e a partir de um determinado momento não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, porque Jesus realizou essa obra por nós e nós viveremos curados eternamente no novo céu e na nova terra. Você encontra exemplos disso no Salmo de número 105, versículo 37, em Êxodo, capítulo 2, 12, perdão, sobre a expiação. Saíram do Egito e não havia um só enfermo. Saíram do Egito e não havia um só enfermo. Deus tem um plano de vida abundante para nós. Do povo de Israel não saiu ninguém enfermo. E nós somos a nova Israel. E o propósito de Deus é que nós não sejamos tomados pelo espírito da enfermidade. A serpente de bronze. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 16. Números 21, de 4 a 9. A serpente de bronze no deserto é um símbolo. Um tipo de cura. Quem olhasse para a serpente de bronze seria curado. Isso você vai encontrar também no livro de Números, como eu disse, no capítulo 21. A aliança de cura. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Javé Rafá. Jeová Rafá, como alguns dizem, Yahvé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que cura totalmente nossa vida. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Exemplos bíblicos do ministério de cura física e emocional de Jesus Cristo no Novo Testamento. Porque você pode olhar e falar: ah, mas são exemplos do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, pastor? Então vou lhe dizer: o filho do oficial do rei, uma vez mais Jesus foi a Canaã da Galiléia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que o seu filho vivia. Perguntando ele a hora em que seu filho se achou melhor, disseram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa, e aconteceu esse sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galiléia. O paralítico. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ou Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Esperando o movimento das águas, Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus vendo, deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, perdão, outro desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado e tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado, Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9. A sogra de Pedro. Jesus curou até as sogras, irmãos. A sogra, irmãos, né? A sogra de Pedro. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse que estava de cama e com febre, e tocou-lhe a mão. A febre a deixou. Ela se levantou e o servia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta de Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, verso 14 a 17. Um leproso, que era a doença mais abominável daquele período, veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Mateus capítulo 8, verso 2 a 4. O servo do centurião romano, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto, mas di somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Mateus 8, de 5 a 13. Dois cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Credes que eu possa fazer isso? Responderam-lhe eles: Sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu com energia, dizendo: Cuidado para que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Mateus capítulo 9, verso 27 a 31. Um surdo mudo. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos. E logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos 7, 31 a 37. Aleluia por todos esses textos, irmãos. E na verdade, eu tenho certeza que essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra vai mover o seu espírito e você vai ser movido pela fé, e através da fé na palavra do Senhor, você vai operar sinais e maravilhas. Como podemos receber a cura? Alguns itens. Primeiro, pela fé, o elemento fundamental, em Cristo Jesus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A bênção de Deus chega até as pessoas pela fé e devoção. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6, Marcos 6, verso 5 e 6. Deus é o galardoador. As pessoas devem chegar até ele com expectativa, com busca e com fé. Em segundo, a oração da fé e a unção com óleo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com um óleo em nome do Senhor. Aleluia. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Quem ministra e quem recebe devem ter fé. Estar confiantes, convictos. Deus faz a obra. Além disso, cremos na tradição apostólica que tinha essas práticas. O óleo é um símbolo de autoridade espiritual. Não é mágico, não. É autoridade espiritual e representa a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O que salva e cura é a oração da fé. O pastor é o anjo da igreja, era chamado nesses casos para ministrar em nome do Senhor, e nós podemos fazê-lo com a mesma autoridade espiritual e temor a Deus que eles tinham no passado, e com muita humildade. Imposição de mãos dos crentes. E estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes os curarão. Marcos 16, verso 17 e e 18. É sinal de fé para cada pessoa através do Espírito Santo, que tem uma estratégia de cura para cada um de nós. Enviando a palavra do Senhor, enviou a sua palavra e o sarou, livrou-o da destruição. Salmo 107, verso 20, Mateus 8, verso 8. O centurião acreditava que bastava que o Senhor mandasse a sua palavra e seu filho seria curado. Essa foi uma demonstração de fé grande, madura. Quando Jesus ordena as coisas, elas acontecem no reino espiritual. Não temos que ver, não precisamos de provas concretas, é demonstrar o nosso conhecimento de Deus, a nossa aliança com Deus, a nossa experiência com Deus e viver segundo a fé que temos no Senhor. Os dons do Espírito. A outro, pelo mesmo Espírito, foi concedido o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento de espírito, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 a 11. Deus pode nos dar o dom de curar e de operar maravilhas. São ferramentas que Deus quer usar. Agora preste atenção nesse texto. Todos os dons são importantes, mas o Senhor distribui os dons pela igreja, pelo seu corpo, pelo seu povo. E ele distribui os dons da maneira como ele quer, da maneira segundo o propósito que ele tem para cada um. Para alguns ele vai dar o dom da fé, para outros o dom de curar, para outros a operação de milagre, para outros a profecia, para outro o discernimento do Espírito, para outros a variedade de línguas, a outro a interpretação de línguas, só que tudo isso é obra do mesmo Espírito. A mesa do Senhor também é curadora, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão ou beber desse cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Aqui são muitos fracos e doentes espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, e muitos os que podem até morrer, porque dormir aqui é uma metáfora para a morte. Há muitos os que dormem espiritualmente, na verdade, que morrem espiritualmente por tomar a ceia do Senhor indignamente. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados de modo algum. Aleluia. não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 32. Participar, portanto, da Santa Ceia, da mesa do Senhor, é celebrar o corpo e o sangue de Jesus, que representam a presença viva de Cristo e o seu toque poderoso para curar. E cura mesmo. É Cristo simbolizando a sua obra através dos elementos. Alguns obstáculos à cura. O pecado de quem ministra ou recebe pode ser um obstáculo para que haja a cura, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Isaías 59, 2. O pecado faz separação entre o homem e Deus, e ele não pode nos abençoar diante disso. Quando você for tomar a Santa Ceia do Senhor, faça a confissão do seu pecado, para que você possa tomar dignamente. Faça a confissão do pecado antes de tomar da ceia, para que você possa tomar dignamente. E depois da confissão, procure reparar o seu relacionamento com Deus e, se alguma coisa com relação ao próximo, imediatamente após a Santa Ceia, vá procurar, reconcilie-se com essa pessoa para que você possa, ou até antes da Santa Ceia, para que você possa tomá-la dignamente. O que não pode é ser cínico, tomar a Santa Ceia como se isso fosse só um ritual. Não é ritual, não, irmãos. É um momento de uma experiência sacramental, é um sinal da presença maravilhosa e poderosa de Deus, o Deus que cura. Então, peça perdão pelo seu pecado a Deus, peça perdão pelo seu pecado ao próximo, peça perdão pelo seu pecado a si mesmo, e aí vá tomar a ceia. E se a pessoa não estiver presente, tome a ceia, mas depois, como fruto do arrependimento, vá procurar essa pessoa e se reconcilie com ela. Um outro obstáculo à cura é a incredulidade. Se a fé é um meio de alcançar a bênção de Deus, a cura, a incredulidade é um obstáculo. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58, Marcos 6, verso 5. Jesus dizia: a tua fé te salvou. É essencial ter fé. Se você é incrédulo, você não vai operar sinais e maravilhas. Um outro obstáculo, o terceiro, é um espírito que não perdoa. Não perdoa a si mesmo, não perdoa o próximo, às vezes não perdoa nem a Deus, dizendo: ah, Deus é o culpado por eu estar passando por essa situação. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago, capítulo 5, verso 16, Mateus 6, verso 14 e 15, Mateus 5, verso 23 e 24. Eu cito todos esses versículos para você depois ouvir com calma, ler esses textos e se aprofundar nesse ministério da cura que Jesus operou e que nos disse para operar também em seu nome. Quem não perdoa não pode querer ser acudido por Deus. A reconciliação gera cura física, gera cura emocional, gera cura espiritual. Se reconcilie com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Um quarto obstáculo é o abuso do nosso corpo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sua vida é sagrada. O seu corpo, onde habita o Espírito Santo, é sagrado. Por isso você não pode participar de obras infrutíferas do mal, das trevas e do pecado, porque você é o lugar, o tabernáculo, o lugar onde habita o Espírito Santo. E quem profanar esse tabernáculo, esse santuário, o Senhor o destruirá. Corpo é templo do Espírito. Não podemos abusar do nosso corpo com vícios, prostituição, falta de cuidado do corpo, excesso de remédios, sem orientação médica e assim por diante. Um quinto obstáculo é não discernir o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 29 em diante. Comer e beber indignamente. Falando aqui da mesa do Senhor, da Santa Ceia, não pode haver leviandade antes de tomar a Santa Ceia, raiva, ódio, pois a pessoa está cavando a sua própria condenação. Um outro obstáculo, sexto, é a resistência satânica. O diabo não vai impedir, mas vai tentar obstruir a sua vida e o seu ministério. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia nos resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes do Altíssimo, né, irmãos? Veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, verso 12 e 13. Deve-se estar em oração, em jejum, em persistência para alcançar a bênção. Às vezes o inimigo vai tentar atrapalhar o propósito. Pode usar até alguém da família para desanimar você. O inimigo vai fazer de tudo para atrapalhar o propósito que Deus tem na sua vida. Deus já liberou a resposta. Ela já foi liberada há 21 dias atrás, que significa 3 tempos atrás. 3 tempos de 7. 3 tempos perfeitos se passaram e o inimigo está resistindo, mas agora ele não resistirá mais, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Às vezes o inimigo fica segurando a bênção. Não podemos parar de orar e jejuar e cumprir a palavra do Senhor. Problemas na relação entre marido e mulher. Atenção aos casais. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedece à palavra do Senhor, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta e em temor. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como frisado de cabelos, o uso de joia de ouro, o luxo da vestimenta, mas a beleza interior, no incorruptível do teu ser. Traje um espírito manso e tranquilo. No incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Eu vou repetir todo esse parágrafo. Perdão, irmãos, porque a gente vai compartilhando rapidamente. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como frisado de cabelos, o uso de joias de ouro, o luxo de vestimentas, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus, pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Estavam submissas aos seus maridos, como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem, não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, viveis com elas com entendimento, dando honra, dando honra, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. As orações podem ser impedidas se houver problemas conjugais. Então, a mulher deve se portar como a noiva de Jesus Cristo, prudente, fiel à palavra, humilde e preparada para o encontro com o noivo. E o homem deve se parecer com Cristo Jesus. Quem serviu mais, a igreja ou Cristo? É óbvio que é Cristo quem serviu mais. Portanto, homens, somos nós que temos que servir mais as mulheres, embora elas não sejam submissas no aspecto espiritual, da direção, do propósito de Deus. Por outro lado, nós somos quem lava os pés delas. Nós somos servos. Como diz a Bíblia, sede servos uns dos outros pelo amor, e os maridos devem ser servos das suas esposas, como Cristo foi servo dos seus discípulos e se fez servo por amor de todos nós. Aleluia. As orações não podem mais ser impedidas a partir desse momento, irmãos. Vocês têm que se apropriar dessas palavras. E se houver problema na relação conjugal, acerte isso. Se amem. Se entreguem, sejam servos um do outro por amor. A batalha espiritual acontece em todos esses âmbitos, diariamente, em cada situação da vida. Se o inimigo não roubar a nossa bênção, seremos curados, sarados e sairemos para ministrar. Devemos estar atentos em todas as áreas da nossa vida, especialmente na oscilação que deve acabar. Oscilação significa uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você está firme num projeto do reino de Deus, outra hora você já não está firme. Uma hora você entendeu que o propósito de Deus é maior que tudo, que a palavra dele é quem dá a ordem. Outra hora você já não quer fazer a palavra dele, você quer fazer a sua vontade, pelo que você gosta, pelas coisas que você se apega, ou pelo esporte, ou pelo vício, até pela igreja. Não é nada disso. Nós precisamos ouvir e obedecer, crer e observar a palavra de Deus. Deus está dizendo: obedeça. Em nome de Jesus. E você vai experimentar cura na sua vida, cura na sua família, cura no seu casamento, cura para os seus filhos e netos, cura para a igreja local onde você frequenta, cura para a sociedade, porque Deus vai nos usar poderosamente. Portanto, liderança significa crer na cura divina. Creia na cura divina. Em segundo lugar, liderança e discipulado significa crer que Deus usa a medicina para nos curar. Aliás, vamos de novo agradecer a Deus pela vida de todos os pesquisadores que estão providenciando e os médicos que estão providenciando a cura para essa enfermidade agora, e Deus está dando a eles espírito de conhecimento. Em terceiro lugar, creia que existe um ministério de cura. Ainda ontem falei com uma irmã que é uma grande evangelista, já deu para ver, e que expulsa espíritos malignos. Creia que existe um ministério de cura, e às vezes a enfermidade vem de ordem satânica. Creia que existe esse ministério e cure em nome de Jesus. Em quarto lugar, reconheça que nós recebemos a cura pela fé e nós ministramos a cura pela fé. Não é por vista, não é pelo que você está vendo, é pela fé. Em quinto lugar, reconheça que nós recebemos a cura pela imposição de mãos, pelo derramar do óleo através dos presbíteros da igreja e pela imposição de mão dos irmãos, das mãos dos irmãos. Sexto, creia que liderança e vida cristã, caráter cristão, ser seguidor de Jesus é sinônimo de ministrar com cura, ministrar cura em nome do Senhor Jesus, não com ministrar a cura em nome de Jesus. Ministre a cura em nome de Jesus através da sua oração hoje ainda, e você vai ver coisas grandes acontecendo. E em último lugar, entenda que, em sétimo lugar, sujeitar-se à vontade de Deus é o princípio para você ser curado e para você ministrar cura para sempre na vida das outras pessoas. Mando um grande abraço à irmã Márcia, que foi uma pessoa que eu não tenho adjetivos para qualificar, pessoa muito especial em nossas vidas. Foi uma bênção no nosso primeiro ministério, assim que casamos, e ela é uma bênção. Que Deus a abençoe, não sei em qual igreja está congregando agora, até gostaria de saber se esse recado chegar a ela, mas que Deus a abençoe, em nome de Jesus, e que ela fique feliz de saber que nós fomos sarados fisicamente, emocionalmente, estamos sendo a cada dia, e espiritualmente, a cada dia também. Ela deixa um testemunho e eu passo para vocês. Há aproximadamente 12 anos, eu fui curada por Deus de uma doença denominada lupus, que aos olhos médicos é incurável. Durante 5 anos, eu fiz um longo e exaustivo tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo. Usei muitos medicamentos e creio que Deus curou-me de forma sobrenatural, através do conhecimento médico e dos remédios que deveria tomar por toda a minha vida. Continuei a frequentar mensalmente o hospital durante 2 anos, sem demonstrar nenhum sintoma da doença, pois os médicos não acreditavam no meu excelente estado. Minha mãe, com persistência, diziam eles: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. No término desses 2 anos, recebi a alta médica. E esse milagre ficava ardendo em meu coração. Eu orava a Deus, pois queria ser curada, queria ser usada, perdão, por Ele como instrumento de cura para enfermos, sabendo que Deus pode curar de forma sobrenatural, como um milagre ou por meio de medicamentos. O que o querer e o efetuar, e que o querer e o efetuar vem do Pai. Em uma viagem missionária a Itapeva, que fizemos juntos, irmãos, no interior de São Paulo, encontrei uma senhora na rua e comecei a falar-lhe do amor de Jesus em sua vida, para sua vida. Ela disse que estava com uma forte dor na perna, e quando ela me mostrou, havia um enorme furúnculo. Eu ouvi Deus dizer: ore por essa enfermidade. Perguntei a ela se podia orar para Deus curá-la daquela dor e ela respondeu que sim. Quando já ia orar ali mesmo na rua, ela me convidou para ir à sua casa. Quando eu entrei, Deus falou-me novamente: peça óleo e unja o ferimento. Assim eu fiz. Com a autoridade que Deus estava me concedendo, orei e ungi. Deus fez a obra e eu fui o instrumento. Aprendi que a cura divina, como o nome diz, é realizada pelo amor e graça de Deus e acontece da forma que lhe aprouver. Na minha vida foi por meio de medicamentos, com a senhora de Itapeva, foi sobrenatural. Como diz a palavra, o Espírito me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor e libertar os cativos e curar os enfermos. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Quero viver para ser instrumento de Deus na realização da sua obra, para o seu santo nome ser glorificado eternamente. Querida irmã Márcia Alves de Souza, que Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe poderosamente a todos os irmãos aqui de Minas Gerais, de todas as denominações. Deus abençoe todos os seguidores de Jesus aqui na cidade de Entre Folhas, sejam eles batistas, sejam eles Assembleia de Deus, sejam eles o Brasil para Cristo. Eu não sei se há, mas se houver, ou então em outro lugar, sejam da Deus é Amor, sejam da Batista Renascer em Cristo, sejam eles de quais denominações forem, da Batista, Igreja, Primeira Igreja Batista que está nos acolhendo, sejam eles presbiterianos, sejam eles pentecostais, sejam eles históricos, sejam eles neopentecostais, sejam eles de todas as denominações, que essa cidade experimente de uma grande cura em nome de Jesus. Cura pessoal, cura familiar, cura dos vícios, cura das drogas, cura de tudo aquilo que faz mal para o corpo, cura emocional, tudo aquilo que faz mal para a alma e cura do espírito de todo sentimento de trevas que as pessoas vivem. E cura também, nesse tempo de eleição, cura social. E que os nossos líderes aqui na cidade, nas cidades, no Brasil inteiro, sejam líderes que se preocupam de fato com a realidade das pessoas e que tomam decisões para o bem-estar da população. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, um bom domingo, fiquem na paz poderosa do Senhor Jesus. Amém. Que a graça nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.